O homem tem que ter decisão na vida. Até quando vai ficar pelos bares da esquina, sujando o templo do espírito com droga e bebida, e apagando seu nome no livro da vida? Deus, realmente eu confesso, ri de joelhos, que sou um pecador e cometo muitos erros. Só que um dia vou ser um missionário. Vou levar sua palavra pra um pobre coitado, abandonado, jogado lá na sarjeta, sendo mais um escravo do capeta. Mas irmão, tem uma chama dentro de você, porque o sangue de Jesus tem poder, e ele foi derramado na cruz do Calvário pra você se redimir de todos os pecados. Então vai, levante e dê o primeiro passo. Tenha fé em Deus e resista ao diabo, às tentações, porque ele é o pai da mentira. Pra aqueles que me criticam pelo meu ponto de vista, se Deus deu o dom, eu transformo em rima. E tá aqui só mais uma experiência de vida, sem formação acadêmica e nem curso superior. Na vida tropecei, mas vou subir de elevador pra me recuperar o tempo que foi perdido no álcool, na droga, nos vícios. Pois eu te digo, irmão, enquanto a vida há esperança, esqueça todo o mal, o ódio, a vingança. Ore para o céu, o tempo está bom. Escute a letra, viaje no som. Canto com coração, faço meu papel. Me lembro de um dia na igreja do véu. Tem uma visita aqui de outra cidade, cansada de sofrer com a realidade. Quantas vezes chorou, sentada no meio fio, só de lembrar já sinto um calafrio. Igreja, congregação cristã do Brasil, você que me escuta e não decidiu, faça a sua escolha, você tem um livre-arbítrio, mas nem por isso vai escolher o pior caminho. Não quero o prêmio de melhor música do ano, mas quero que entenda que o fim dos tempos tá chegando. Sou o homem pecador em meio às pragas, tudo acontecendo como diz a palavra. Uma das pragas, o crack, droga do cão. Um salve pros manos que morreram na ilusão. Sou o homem pecador em meio às pragas, tudo acontecendo como diz a palavra. Uma das pragas, o crack, droga do cão. Um salve pros manos que morreram na ilusão. Aí mano, não quero que passe sua vida em branco, nem fique na memória que nem o cabelo, o frango. Seja um campeão com a medalha de honra ao mérito, não mais um defunto esquecido no cemitério. Me lembro de um prego que matava os noia na quebrada, mas quem mata morre, tomou terra na cara. A justiça de Deus tarda, mas não falha, e quando vem a mão de Deus é pesada. Pode crer, mano, Félix, Rap GL, continue abalando o globo terrestre. Só uma fenda, um 8 grau na escala Richter, o terremoto, o apocalipse, os decibéis que pressiona seus tímpanos. É só assim que o meu rap será ouvido e apreciado, mano, pelo fã da música clássica. Aqui tem conteúdo com fortes palavras que gera adrenalina, que acelera o coração. Pode crer, Luquinha, mano, sangue bom, Douglas, o Tocha, chegando na função. Juntos vamos levar a informação. Pelo pecado de Eva, o mundo está em guerra, o mal foi derramado por toda a terra. Pela inveja, Caim matou Abel, maldito Lúcifer, anjo que caiu do céu. Ele te suga, te cega, te neutraliza, pra você não enxergar as belezas da vida. Faz sua mente viajar do Iapoca ao Chuí, ele quer te levar pra lá pedir. Muitos ele levou, muitos ainda estão vivos. Esses vão ter a honra de escutar o meu disco. Túlio Alemão, Cesare Batista, Leonardo, Eldinho, Thiago, skatista. Calma, irmão, vou dar sequência na lista. Preste atenção e se ligue na fita. Um salve pro Nelsinho, pro moleque Pedrinho, também pro Renato e pro Dominguinho. Esse aí, quando não tinha nenhum real, sempre fortaleceu pra eu ativar minha central, pra mim conversar com meu próprio medo. Infelizmente, meu coração ainda é negro, mas se Deus escreve certo por linhas tortas, talvez por isso fique jogado pras cobras. Mais de 1 a 10, qual será minha nota? Não vou me esquecer do mano Thiago Koga, com as 45 do segundo tempo. Ele é linha de frente, aí não marca tempo. Sempre que é preciso, ele se impõe. Aqui é o mano, o maluco chapantonho. Preciso crescer pra enfrentar o dia D, o dia que eu vou ver quem eu amo morrer. Ninguém vai escapar do presente ou futuro, todos vão sentir a dor de um luto. A dor de um luto, a dor de um luto. Aí irmão, na moral, a gente só dá valor depois que perde. Mas aí, aí é tarde demais. Você vai conhecer a dor da consequência do pecado.